Cheiro 55, página 511, capítulo 37, desejada. Havia uma matriz nas vitórias. Se Jared e Kyle jogavam juntos, ganhavam. Se Jared jogava com Ian, então era a equipa deles que obtinha a vitória. Parecia-me que Jared não conseguia ser derrotado até ver os dois irmãos a jogar juntos. De início, achei que havia ali um esforço, pelo menos da parte de Ian, ao formar parelha com Kyle. Mas decorridos alguns minutos a exercitar no meio da escuridão, os dois enquadraram-se num padrão familiar que já existia há muito antes de eu chegar a este planeta. Kyle sabia o que Ian faria antes deste agir e vice-versa. Contavam tudo um ao outro sem precisarem de falar. Até nos momentos em que Jared puxava os melhores jogadores para o seu lado, Brent, Andy, Wes, Aaron, Lily e Maggie, como guarda-redes, Kyle e Ian saíam vitoriosos. Muito bem, disse Jeb, defendendo o remate de Aaron e guardando a bola debaixo do braço. Acho que todos sabemos quem são os vencedores. Detesto ser um desmancha-prazeres, mas há trabalho à nossa espera e, para ser honesto, estou exausto. Seguiram-se alguns gemidos e protestos, pouco convincentes. De qualquer forma, os risos eram mais abundantes. Ninguém parecia demasiado contrariado por a festa acabar. Pela maneira como todos se sentaram, permanecendo no mesmo sítio, e metiam a cabeça entre os joelhos para respirar à vontade, era óbvio que Jeb não era o único esgotado. As pessoas começaram a espalhar-se em grupos de dois ou três. Escapei-me para um dos lados da saída, em direção ao corredor, deixando-lhes espaço para circularem, provavelmente rumo à cozinha. Já devia passar da hora do almoço, embora fosse difícil imaginar as horas neste buraco escuro. Pus-me a observar Kyle e Ian através dos intervalos na fila dos humanos que saíam. No final do jogo, Kyle erguera a palma da mão para bater na de Ian num gesto de saudação. Mas este passou por ele arrogantemente, sem lhe dar troco. Kyle agarrou no ombro do irmão e fê-lo dar meia volta. Este deu-lhe uma sapatada na mão, sacudindo-a. Temi que fosse o início de uma luta, e de facto inicialmente assim parecia. Kyle lançou um murro ao estômago de Ian e este esquivou-se facilmente, percebendo-se que o soco fora muito fraco. Kyle riu-se e serviu-se da extensão superior do seu braço para esfregar o punho na cabeça de Ian. Este desviou a mão com uma palmada, mas desta vez esboçou um ligeiro sorriso. Bom jogo, mano. Ouvi, Kyle. Ainda não perdeste o jeito. És um idiota chapado, Kyle, respondeu Ian. Tu tens a inteligência, eu tenho a beleza. Parece-me justo. Kyle disparou outro soco com pouca força. Desta vez, Ian agarrou-o e obrigou o irmão a rodar o corpo, imobilizando-lhe a cabeça com o braço. Naquele momento sorria nitidamente, enquanto Kyle praguejava e ria em simultâneo. Tudo aquilo me pareceu muito violento. Os meus olhos estavam franzidos e tensos perante o stress que a cena me provocava. Mas, ao mesmo tempo, aquilo despertou em mim uma memória de Melanie. Três cachorrinhos a rebolar na relva, a latir furiosamente e a mostrar os dentes, como se o único desejo fosse retalhar a garganta dos irmãos. Sim, eles estão a brincar, confirmou Melanie. Os laços da fraternidade são profundos. Tal como devem ser. Isso está correto. Se o Kyle realmente não nos matar, é bom que assim seja. Se, repetiu Melanie num tom sombrio. Esfomeada, levantei a cabeça e o meu coração parou de bater durante um momento breve e doloroso. Aparentemente, Jared continuava a acreditar. Abanei a cabeça. Isso deu-me o tempo que necessitava para conseguir falar com ele. Não sei bem o motivo, já que não fiz outra coisa senão ficar aqui sentada, mas estou cansada. Jared estendeu uma mão. Vê se te controlas, avisou-me Melanie. Ele só está a ser delicado. Pensas que não sei? Esforcei-me por não deixar a mão tremer enquanto lhe estendia. Jared puxou-me delicadamente e ajudou-me a levantar, o que no sentido literal era mesmo verdade. Fiquei ali a tentar equilibrar-me apenas sobre a perna boa, sem saber muito bem como avançar. Ele também parecia atrapalhado. Continuava a pegar-me na mão, mas havia um grande espaço entre os dois. Imaginei o meu ar ridículo, percorrendo as grutas aos saltos, e senti o pescoço aquecer. Curvei os dedos em redor dos dele, sem me apoiar realmente no seu corpo. Para onde? Ah, franzi o sobrolho. Não sei bem ao certo. Acho que ainda está um saco-cama junto do bu... no corredor do armazém. Ele também franziu o sobrolho, tão descontente com a ideia quanto eu. A seguir, um braço forte passava-me debaixo dos braços, suportando o meu peso. Eu levo-a para onde ela precisa de ir, declarou Ian. Jared fez uma expressão cautelosa, como sempre, quando queria impedir-me de lhe adivinhar o pensamento. Só que naquele momento olhava para Ian. Estávamos exatamente a discutir para onde seria. Ela sente-se cansada. Talvez o hospital? Abanei a cabeça ao mesmo tempo que Ian. Na sequência dos dias horríveis que lá tinha passado, parecia-me não conseguir suportar aquela sala, que em tempos receara de forma disparatada. Em particular, a cama vazia de Walter. Tenho um sítio melhor para ela, informou Ian. Aquelas camas desmontáveis são tão macias como uma rocha e a Noa está cheia de mazelas. Jared continuava a segurar na minha mão. Será que tinha noção de como a estava a apertar? A pressão começava a tornar-se incómoda, mas ele parecia alheio a isso e certamente não seria eu a queixar-me. Por que não vais almoçar? Sugeriu Jared a Ian. Tens um ar esfomeado. Entretanto, eu levava-a para o sítio em que estavas a pensar. Ian riu por entre dentes, num som grave e sombrio. Eu estou bem. E, francamente, Jared, a Noa precisa de uma ajuda melhor que uma mão. Não sei se estás suficientemente à vontade com esta situação para a poderes dar. É que... Ian deteve-se para se curvar e colocar-me rapidamente ao colo. Gemi quando o movimento me distendeu a ilharga. Jared não me libertava a mão e as pontas dos meus dedos começavam a ficar vermelhas. Na verdade, acho que ela já teve exercício suficiente para um dia. Vai tu andando para a cozinha. Ambos ficaram a olhar um para o outro, enquanto as pontas dos meus dedos ficavam roxas. Eu posso levá-la, acabou de Jared por dizer em voz baixa. Podes? Desafiou Ian. Estendeu-me na direção dele, afastando-me do seu corpo. Uma oferta. Durante um longo minuto, Jared olhou-me fixamente. Depois suspirou e deixou-me cair a mão. Ah, isso dói, queixou-se Melanie. Referia-se à pontada súbita e dolorosa que me atingia ao peito e não ao regresso do sangue aos meus dedos. Desculpa. O que queres que faça? Ele não é teu. Sim, eu sei. Ai, desculpa. Acho que vou andando com vocês, observou Jared, enquanto Ian se virava e caminhava em direção à saída, com um pequeno sorriso de triunfo aos cantos da boca. Há algo que gostaria de discutir contigo. Como queiras. Jared não disse absolutamente nada enquanto percorremos o túnel escuro. Ia tão tranquilo que cheguei a duvidar que estivesse ali. Mas quando irrompemos novamente na zona iluminada do campo de milho, vi o mesmo ao nosso lado. Só voltou a falar quando chegámos à praça principal. Até esse momento não aparecera ninguém, à exceção de nós os três. O que achas do Kyle? Perguntou ele a Ian. Ian expirou com força. Ele orgulha-se de ser um homem de palavra. Em regra, costumo confiar nas promessas dele. Nesta situação, não perderei a Noa de vista. Ótimo. Vou ficar bem, Ian, assegurei-lhe. Não tenho medo. Não precisas de ter. Garanto-te, nunca mais te farão uma coisa destas. Ficarás segura aqui. Era difícil deixar de fitar os seus olhos, sempre que eles se inflamavam assim. Era difícil duvidar de alguma coisa que ele dissesse. Sim, concordou Jared, vais ficar. Ele caminhava ao lado de Ian, não me permitindo ver a expressão do seu rosto. Obrigada, murmurei. Ninguém voltou a falar até Ian parar junto às portas vermelha e cinzenta, encostadas à entrada da sua gruta. Importavas-te de as tirar? Pediu a Jared, apontando para elas com um movimento de cabeça. Este não se moveu. E Ian deu meia volta para ambos ficarmos de frente. Jared exibia novamente uma expressão cautelosa. O teu quarto? É a tua ideia de um melhor lugar? A voz de Jared estava carregada de ceticismo. Agora é o quarto dela. Mordi o lábio. Sentia vontade de dizer a Ian que aquele não era certamente o meu quarto. No entanto, não dispus dessa oportunidade, porque Jared retomou o questionário. Onde é que o Kyle fica? Com o S, para já. E tu? Não tenho a certeza. Os dois mediram-se com o olhar. Ian, este é... Comecei a dizer. Ah? Interrompeu-me, como se acabasse de se lembrar que eu estava ali. Como se o meu peso fosse tão insignificante que o fizesse esquecer-se de mim. Estás exausta, não estás? Jared, podias tirar a porta, por favor? Sem pronunciar uma palavra, este arrastou a porta para trás, com força a mais, encostando-a à cinzenta. Nesse momento, o sol de meio-dia, a escoar pelas frestas rasgadas no teto, permitiu-me ver o quarto de Ian pela primeira vez. Não era tão iluminado como o de Jamie e de Jared, nem tão alto. Era mais pequeno e mais harmonioso, arredondado, de certa forma, mais ou menos como o meu buraco, mas 10 vezes maior. No chão havia 2 colchões semelhantes, encostados a paredes opostas, para deixar um corredor estreito ao meio. Um armário, comprido e baixo, estava apoiado na parede oposta. Em cima, do lado esquerdo, estava uma pilha de roupas, 2 livros e um baralho de cartas. O lado direito apresentava-se completamente vazio, embora as marcas de pó indicassem que aquela situação era recente. Ian sentou-me cautelosamente no colchão do lado direito, acomodando-me a perna e endireitando a almofada debaixo da minha cabeça. Jared ficara parado à entrada, virado para o corredor. Estás bem? Perguntou-me Ian. Sim, tens um ar cansado. Não devia ter. Nas últimas horas não fiz outra coisa que não dormir. O teu corpo precisa disso para se curar. Assenti com a cabeça. Não conseguia negar que tinha dificuldade em manter os olhos abertos. Mais tarde trago-te alguma coisa para comeres. Não te preocupes com mais nada. Obrigada. Ian? Sim. Este é o teu quarto, balbuciei. É claro que vais dormir aqui. Não te importas? Por que havia de me importar? Provavelmente é uma boa ideia. Será a melhor maneira de tomar conta de ti. Agora dorme. Está bem. Já tinha os olhos fechados. Ele deu-me uma palmada leve na mão e sentiu-a levantar-se. Segundos depois, a porta de madeira abatia-se suavemente contra a rocha. O que pensas que estás a fazer? Questionou Melanie. O quê? O que fiz agora? Noah, tu és quase humana. Tens de perceber o que o Ian deduzirá do teu convite. Convite? Agora percebi o rumo dos pensamentos dela. Não é nada disso. Este é o quarto dele. Há aqui 2 camas e não existem camaradas suficientes para eu dispor de um sítio só para mim. É evidente que teríamos de o partilhar. O Ian sabe disso. Sabe? Noah, abre os olhos. Ele está a começar, como te devo explicar, para perceberes como deve ser, a sentir por ti o mesmo que sentes pelo Jared. Não vês isso? Não podia responder por 2 corações a bater. Isso é impossível. Acabei por dizer. Achas que o que aconteceu esta manhã vai influenciar o Aaron e o Brent? Perguntou Ian a Jared, em voz baixa, do outro lado da porta. Refere-te ao facto do Kyle ter recebido uma ordem de despejo? Sim. Anteriormente, eles não tinham de fazer alguma coisa, não era preciso, quando o mais provável seria que Kyle o fizesse por eles. Estou a perceber. Eu falo com eles. Achas que será suficiente? Perguntou Ian. Já salvei a vida aos dois. Eles devem-me isso. Se lhes pedir uma coisa, sei que a irão executar. Arriscavas a vida da Noa com base nisso? Seguiu-se uma pausa. Não vamos tirar os olhos dela, acabou Jared por dizer. Outro silêncio prolongado. Não vais comer? Perguntou Jared. Acho que vou ficar algum tempo por aqui. E tu? Jared não respondeu. O que foi? Perguntou Ian. Tens alguma coisa a dizer, Jared? A rapariga que está ali, afirmou Jared pausadamente. Sim? Aquele corpo não lhe pertence. É o teu ponto de vista? Quando Jared respondeu, fê-lo com uma voz dura. Não lhe ponhas as mãos em cima. Ian soltou um riso abafado. Estás com ciúmes, Jared? Isso não tem que ver com o assunto. Pois, agora Ian usava um tom sarcástico. Noah parece estar mais ou menos a cooperar com a Melanie. Parece que elas têm quase uma base de amizade. Mas é óbvio que é a Noah quem toma as decisões. E se fosses tu, como te sentirias se fosses a Melanie? Se fosses tu a ser invadido desta maneira? Se estivesse encurralado e alguém te dissesse o que o teu corpo tinha de fazer? Se não tivesses voz própria? Não ansiavas que os teus desejos, tanto quanto eles pudessem conhecer-se, fossem respeitados? Ao menos pelos outros humanos? Está bem, terei isso em atenção. O que quer dizer com o terei em atenção? Inquiriu Jared. Quero dizer que vou pensar sobre isso. Não existe nada para pensar, retorquiu Jared. O som da sua voz permitia adivinhar a expressão dentes cerrados e queixo esticado. O corpo e a pessoa que está lá encerrada pertencem-me. Tens a certeza de que a Melanie ainda sente? A Melanie vai ser sempre minha e eu serei sempre dela. Sempre. De repente, Melanie e eu situávamos-nos em campos opostos do mesmo espectro. Ela pairava em êxtase, eu não. Aguardámos, ansiosas, enquanto se abatia outro silêncio. Mas e se fosse contigo? Perguntou Ian num tom um pouco mais elevado que o murmúrio. E se estivesses metido no interior de um corpo humano e fosses deixado à solta neste planeta apenas para dares contigo à deriva entre a tua própria espécie? E se fosses uma pessoa tão generosa que tentasses salvar a vida que tinhas possuído, quase morrendo ao tentar trazê-la de volta à sua família? E se te visses rodeado de alienígenas bárbaros que te odiavam e agrediam e te tentavam matar uma e outra vez? A voz dele vacilou por momentos. E se, apesar disso, te limitasses a fazer tudo o que pudesses para salvar e curar essas pessoas? Não merecias também uma vida? Não terias já ganho esse direito? Jared não respondeu. Senti os olhos a ficar úmidos. Ian tinha realmente uma opinião tão elevada a meu respeito. Ele acreditava mesmo que eu ganhara o direito a uma vida aqui? Estás de acordo? Insistiu Ian. Tenho de refletir sobre isso. Acho bem. Mesmo assim, Ian interrompeu com um suspiro. Não fiques angustiado. Apesar do corpo dela, a Noa não é exatamente humana. Não me parece que ela reaja a contactos físicos da mesma maneira que faria um corpo humano. Agora era a vez de Jared rir. Essa é a tua teoria? Qual é a graça? Ela é perfeitamente capaz de responder a um contacto físico, informou Jared, retomando um tom sério. A Noa é humana que baste para isso, ou, de qualquer modo, o corpo dela. Senti as faces coradas. Ian permaneceu em silêncio. Estás com ciúmes, Oxi? Na verdade, estou. Por muito surpreendente que isso seja. Ian falava com um tom tenso. Como sabes isso? Jared hesitava. Foi uma espécie de experiência. Uma experiência? Não correu tal como esperava. A Mel deu-me um soco. percebi que ele se ria daquela recordação e mentalmente visualizei as pequenas rugas a espelharem-se à volta dos olhos. A Melanie deu-te um soco. Tenho a certeza de que não foi a Noah. Devias ter visto a cara dela. O que é? Ei, Ian, tem lá calma. Por um segundo, pensaste sobre o que isso lhe deve ter causado? Perguntou Ian, numa voz sibilante. A Melanie? Não, imbecil, à Noah. Causado à Noah? Repetiu Jared, revelando-se siderado pela ideia. Ah, desaparece, vai comer qualquer coisa. Fica ainda algumas horas longe daqui. Ian não lhe deu hipótese de resposta. Na sequência de um puxão à porta para passar com brusquidão, mas no maior silêncio, e deslizou para o interior do quarto, voltando a colocar a porta no respectivo lugar. Ao virar-se, deu comigo a olhá-lo. A sua expressão indicou que ficara surpreendido por me ver acordada. Surpreendido e contrariado. O fogo nos seus olhos ateou-se e a seguir diminuiu gradualmente. Franziu os lábios. Pôs a cabeça de lado à escuta. Eu escutei também, mas Jared não fez qualquer barulho ao retirar-se. Ian aguardou mais um instante e depois suspirou, deixando-se cair na borda do seu colchão virado para mim. Acho que não fomos tão discretos como pensava, comentou. O som propaga-se facilmente nestas grutas, murmurei. Ele acenou com a cabeça, concordando. Então, acabou por dizer, o que achas?